TAP, prepare o corrigindo, prepare o ILS X-Ray sem glide, reporte TAP para prosseguir descida. Já falta 6 milhas para a ETAP, vai livrar o 80 agora o trip. Gente, reautorizado 2000 pés, reporte passando ETAP. 2000, reportará a ETAP. Carcará 22, serviço radar terminado, operação não radar. Mantenha o rumo de pelo, ajuste-se a estar bonf, reporte passando pelo, em descida para o 40, em Salvador o ajuste do altímetro 1013-10-13, operação não radar. Ciente, está no rumo pelo, cada bom até o 040, ajuste 1013, Carcará dos dois. Controle Gol 1923, bom dia. Controle Salvador Gol 1923, bom dia. Bom dia Gol 1923, decolou o sub, mantém o nível de voo 360. A operação é não radar. Gate com a operação não radar, o Gol 1923 decola, executa da El, subirá 3620. 923. Meia, acione 0117. 1013, 1013. Ok, vai reportar em turno. Operacionamento 118.6 mais por Delta. 1982, ingresso de Aquilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal, 1982. Entendeu, ingressar na Aquilo, pátio 3, reportar para o pátio principal, 1982. Correto. Salvador, TAM 3454, autorização Recife. TAM 3602. Aguarde Recife, o altímetro no 013. Na escuta. 86, TAM 3602. 86. Trip 5414, controle. Prossiga, na escuta. Qual a distância para a duna? 6 milhas. Reduza, qual a velocidade está mantendo? 230 no momento. Reduza para 150 nós, tráfego à sua frente estabilizado na final. É o TAM 3602, Airbus 320 da TAM, completando. Ok, vai reduzir até a speed solicitada. Força um pouquinho, mas vai dar certo. Reduza e desça para o nível 3, corrigindo, reduza para 150 nós e reporte a 3000 pés. Desça e mantenha 3000 pés. 3000 pés, gente. Voo 1982, autorizado o táxi até o portão número 4. Autorizado o táxi até o portão número 4, voo 1982. TAM 3454, copy. Pronto para cópia. Afirmativo, 3454. 3454, autorizado Recife, nível 330, pela rota Perusque 58. Decolada pistão no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. A frequência do controle é Salvador, é 119.35, Torre 1186. Acione o código 5173. Autorizado 330 Recife, via Perusque 58, decola pista 10, curva esquerda da posse. O Caracaju, 1935, controle, Torre 186 e o transponder 5173, TAM 3454. Certo, chame para acionamento 3454. Tomara. Meia. 2000 pés em descida, livre ILS. Ciente, grato, trip 2000, vai chamar a torre. Salvador, Vitor Mike Quebec, bom dia novamente. Na posição, reporte para o pushback 6319. Gente, botará. Estação do Simbra. Vai informar, Simbra. Paripe 1013. Quilômetro 1013, vai reportar em Paripe. 1923, reporte passando 130. Passando 130, gol 1923. Chame Recife 12. Chame Recife 13325 ao término 288. 3325-288, obrigado. Chega. Tá de Cairo para Salvador, tá batendo 1000 pés. O 7 a bordo, 0160, transponda, Vitor e Brasileiro. Eu tô tendo a esquerda para tirar informações. Gente, a operação em Salvador é não radar. Reporte passando Vera Cruz. Via Alfa, reporte para ingressar na Taxi Quilo. Gente, Alfa reportará para ingresso na Quilo, está 3602. Taxi Salvador, está 3859. Está com 164, 4 horas e 7 minutos, alterna Campinas. Como é que é com o Delta? Antes da Taxi Delta, chame 118.6 para decolar. Valeu de prosseguir, Juliette e Alfa, e para ingresso na Delta, 18.6. Grato, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, China 6301, pronto para pushback. Autorizado pushback no Uno, reporte para o táxi 6301. Gente, autorizado pushback. Trip 5414, cabeceira deslocada, 1200 metros, autorizado pouso, 1100 graus, 13 nós. Ok, senhor. Controle Salvador, gol no 605. Gol no 605, submantenha nível de voo 360, reporte passando uma centena, não radar. Ok, só 360, reporta uma centena, gol no 605. Vou ingressar no pátio principal, 3602. Sente livre, tá, ingresso na taxa seguida, pátio 3, reportará para ingresso na, no pátio 1, o 3602. Correto. Gente, Carcará 22, reporte passando pelo para iniciar descida. Reportará passando pelo para iniciar descida, Carcará. Trip 5414, no solo aos 48, libera a direita, solo 219. Libera a direita, 219. Que Papa Vitor, prossiga. Altitude, senhora. 500 pés. Está autorizado no corredor Axé 500 pés pelo litoral para Salvador com o ajuste 1013-1003 de aporte no Pará da Barra. Trip 5414, prossiga o táxi em frente via Alfa, reporte antes daquilo. Via Alfa, vai reportar antes daquilo. 05. No 605, chame Recife, 1-3325, alterne 1-288, bom voo. 3325, 288, agora no 605. Yankee Papa Vitor, qual a sua distância para Salvador? 21 milhas, sim. Então está próximo, está no cruzamento da Boca da Bahia e pela Bahia de Todos os Santos, confere? 3859. Gente, Júlio, reporte Paris. Alinhar e manter, pista 17. Passando através de Paris agora no momento. Quebec está Paripe. Vitor, mais Quebec já está em Paripe? Estamos aqui, através. Gente, pro da rotatória, reporte visual com aeródromo, passando rotatória. Quem vai? Gente, vai reportar. Vitor Índia Juliette, atenção, tráfego à frente. É o Vitor Mike Quebec da companhia, passando Paripe para a rotatória. Informe visual com o mesmo. Gente, o Juliette vai informar. Controle, o Carcara 22, posição pelo. Pro de Simbra, desça e mantenha 2.000 pés, reporte estabilizado na final do ILS X-Ray sem glide, a cabeceira está deslocada 1.200 metros, 1.200 metros, sem glide. Ok, Carcará do Ciente, na Pro de Simbra para 2.000 pés, o Carcará. Aqui é com o Delta autorizando decolar, 1.900 graus, 1.5 nosso, pista 97. Ingressar no pátio 1, 5414. Bem, 5414, o senhor ingressou no pátio 3, chame para ingressar no pátio 1. É verdade, pátio 3, desculpe. Nada, amigo. Salvador, bom dia, Papa Pedro do nosso lado. Prossiga. Alfa Bravo, proximamente de Barreiras para Salvador Visual, para o 075, que está em cima de Barreiras. Passar pela rotatória. Autorizado. Gente, grato. Mike Eco Delta decolou ao 52, ingressa no corredor Axé, controle 119, decimal 35. Corredor Axé, 1935, Mike Eco Delta. Torre Salvador, bom dia, Oxenar 63 no 1. Oxenar 63 no 1, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Tá 3859, decolou ao 52. Chame o controle em 1.9.35. 0935, bom dia, 3859. Bom dia. Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolado, se autorizado, 1.000 pés, direto Manati. Ciente, aporte 20 milhas. Botaremos 20 milhas, Mike, Eco Delta. Salvador, bom dia, 3859 decolou, 1.800 para o 360. Suba e mantenha o 360, reporte passando 300, corrigindo, reporte passando uma centena, operação no radar. Ciente, convencional e vai reportar uma centena, 3859. Pro Pátio Militar. BR Juliette, 2733, o altímetro é 1013, a temperatura em Salvador 31 graus, chame para o táxi. Vai lá para o táxi. Posição do Victor Mike Quebec, senhor? Curta final, pistão na 7. É o número 2, ô Juliette? Número 3. Oceaner 63111, informo que o controle opera convencional. Foi nos pedido a separação de 5 minutos entre as aeronaves que decolam para o mesmo lado. Previsão para sua decolagem? 5 minutos. Sim, guardando. Victor Mike Quebec, avistado, autorizado pouso na 17, 110 graus, 12 nós. Autorizado. Helicóptero em sentido contrário, voando do farol da Barra para Salvador, 500 pés. Mac Delta, tá quinto. Confirme, Victor de Juliette. Pode ingressar na final da 17? Carcará 22 já passou o Duna? Afirma. Falta quantas milhas para Simbra? Ainda para Simbra. Para evitar pouso simultâneo, inicie e espera curvas pela esquerda. Sente, Juliette. 1186, Carcará 22. Salvador, bom dia, o Carcará 22. Carcará 22, cheque trem. Lembra chat travado. Bom dia, cabeceira deslocada 1200 metros, autorizado pouso, vento 080 graus, 11 nosso. Carcará 22. Autorizado pouso, Carcará 22. Victor Mike Quebec, no sol 56, prossiga em frente. Ó, reporte liberado. Na chegada a Mari, operação não radar, informe distância de Salvador. No momento estamos a 65 mil de Salvador, 65. Ciente, 6726. A reportar cruzando 80, o web 6726, autorizando até o 50. Afirma. Afirmativo. Victor Mike Quebec, é a torre. Inicie outro 360, ok? Chame interceptando o final da 17. É o Juliette, confirme. 9, passando uma centena, solicita desvio à direita para evitar. Tchau, radial 270 de Salvador, aproximadamente até 40 milhas de Delta Mike Quebec. Afirmo. Ok, chame agora Recife, frequência 13325 ao término 1288 e informe o mesmo seu desvio. Bom voo. 13325, alterna 268, confirme? Alterna 1288. 288, graças, bom dia. Volta, mantenha a posição e chame a torre, 118.6 para ingresso da colagem. Juliette Alfa e Delta, antes da Delta, torre 118.6, stand 3454, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, do nosso lado. Controle Salvador, Yankee Papa Vitor, em situação. Yankee Papa Vitor, chame torre 1186. Chamando Torre Salvador, bom dia, o Papa Tango Yankee, Papa Vitor. Mike Eco Delta, já está a 20 milhas. Todos os 5 milhas, Mike Eco Delta. Autocoordenação 2345, bom voo. A volta, bom voo. Controle do Alfa Bravo. E para o táxi. Perfeito, aguardando. Terminal Salvador, a nossa unidade descida. O presidente não familiar com a região solicita a decoração sobre os corredores. Zulu Alfa Bravo, o serviço é não radar. Ok, senhor. Tava com o Zulu Alfa Bravo, solicita então descida para o número 107, onde a gente tem condições visuais. Está familiar ali com a Réa Frade, a Réa Bunquim. Vai seguir suas instruções e junto com a Réa. Ok, vai fazer a descida visual para os corredores. Alfa Bravo ciente, autorizado a descida para o domínio de acesso, vai ser junto ao corredor. Aqui Papa Vito, confirma o local de estacionamento. No pátio da Bata. Ciente, reporte passando o farol de Itapuã. Reportarei no farol de Itapuã, Yankee e Papa Vitor. Carcará 22, chama o solo em 1219. Né, 6311, autorizado a decolar. 1110 graus, 169. Autorizado a decolar, gente, né, 63, 1-1. Salvador, bom dia, 3454, ponto de espera da 1-0. 3454, mantenha o ponto de espera. Mantém. Pode ingressar na Delta, 3454? Autorizado. De TAP para o web 6726, apresentar a informação, senhor? Confirme. Prod TAP para o web 6726, finge de evitar a informação? Autorizado desvio. Ok, o desvio vai dar na Prod TAP. Autorizado desvio. Ok, então, estamos indo. Solo 01, autorizado backtrack, chame liberando, Vitor Nias Juliette. Juliette. Oceaner 6311, decolou 01, chame o controle. O controle 6311, vai. 119, decimal 35. Bom dia. Oi, bom dia, Oceaner 6311, entra. 6311, bom dia pra você. Decolou, cruza 1700, tá na Dael. 6311, bom dia, submantém nível de voo 320. Contato radar na decolagem. 320, 6311. 6726 da Webjet, acione identificação, 30 milhas sudoeste de Salvador. Vigilância, desça e mantenha 2.500 pés, após ITAP voa Duna para a final do ILS X-Ray. 2.500, ITAP, Duna, o 672.000, ajuste o 1.013, senhor. Afirmo, 1.013. Certo. Papatango Zulu Alfa Bravo, cruzando o nível de voo 045 para os corredores, reporte Paripo. Zulu Alfa Bravo ciente. Poderia dar outra posição, senhor? O presidente Zulu Alfa Bravo está sem carta de corredor visual. Está ciente da frase, pontinha, chefe. Gostaria de trabalhar em cima. Não tem a carta de visual de Salvador? Negativo, senhor. Era a posição, agora era o Bravo. Tome a proa 105 para o rumo de Paripe, a 15 milhas à sua frente. Proa 105 a 15 milhas à frente. Zulu Alfa Bravo. Zulu Alfa Bravo, desça e mantenha no 1500 pés, informe visual com o referido local. Quando 1500 pés, informa quando em Paripe. Salvador, bom dia, gol no 888, mantenha o 60. No 888, bom dia, senhor, identificação, vigilância, chegada Mari. Mari, pode continuar descendo? Salvador, eu tenho 3454, senhor, teria uma previsão para a gente poder fazer um speech para os passageiros aqui, senhor? Iriam ser mais 5 minutos após a decolagem do Chané. Mas agora mudou. Está autorizado a linha manter. A linha manter, 3454, obrigado. Índio Mike Alfa, bom dia, prossiga. Tá, 3454, autorizado a decolar, 090 graus, 13 nosso. Livre decolagem, da 3454. Paulo Salvador, 983, ciente das condições, solicitou Guarulhos. Uno 983, aguarde Guarulhos, o altímetro é 1093. 1093, na sua escuta. Controle Salvador, Yankee Papa Vito para ingresso nacional. Autorizado, chame no solo controlado, 090 graus, 13 nós. Yankee Papa Vito. Chamarei no solo, Yankee Papa Vito. Para o pátio militar, é o estacionar frequência livre. Ok, está autorizado cruzamento via Delta no pátio militar, frequência livre, carcará 2000. Mike Alfa autorizado para Recife, o nível de voo é o 090 pela rota Golf 677, decola da pista 10 com curva corrige, da pista 17 com curva esquerda, saída Conde, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 0263. Tá, 3454, decolou aos 06, chama controle 119.35. 1935, 3454. Tem Salvador, e está fazendo solo, já ligou a pista. Ciente, Papatango, Yanco, Papavito. Frequência livre. Controle, então, 3454, decolou. 3454, vigilância, assume, mantenha 330. 330, 3454. Espera a descer 33, já avisou que o governante ingressa no passe, vai ingressar no hotel. Afirmativo, ingresse no hotel e mantenha. Chame a torre para ingresso, 118.6. Deixa a torre 18.6 para ingresso. Oi, aliás, em glide, centro do deslocamento de pista, mensagem 2000. Chané 63, 1-1, chame Recife, 1-3-3-2-5, alterne 1-2-8-8. 3-3-2-5-2-8-8-6-3-1-1, bom dia. 1-8-8-8, adiante algumas informações, autorizaria da presente etapa? Autorizado. Obrigado. Obrigado. Bono 882. India Mike Alpha, prossiga. Lançamento, chame pronto pro táxi, Papa Tango, India Mike Alpha. Sou dono, estabilizou a localizadora, visitando o AB6726. Autorizado para Guarulhos, o nível de voo 360 pela rota Peruísque 50, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da El, transição Guiné, controle Salvador em 119.35, torre 1186, código transponder 5402. Autorizado Guarulhos, 360, Peruísque 50, decola da 1-0, curva à direita, perfil da El Guiné. 1935-286-5402, gol 93. Correto, chame para acionar, gol 93. 83. Alfa Bravo passando parede. Travou, é 6726. Autorizado pouso, 1-0 graus, 1-5 nosso, web. Aí pouso, estratégia deslocada, 6726. Estou em Salvador, bom dia, Papa Tango Zulu Alfa Bravo. Libre táxi, chama para ingresso. Confirme. Zulu Alfa Bravo, chamou a torre. Afirmo, senhor. Zulu Alfa Bravo, visual com campo. Distante 8 metros. Ciente, chame final 1-7. Papa Tango Zulu Alfa Bravo. Ciente, Zulu Alfa Bravo autorizado, ingresso na final. Chama com a ouro 1.7 metros. Frequência 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. 2-6-8-5, 1-2-5-4-5, obrigado, bom dia. Salvador, é o 35490. 490, guarda de condenação, altímetro 1013. Sim, já passa a sua escuta para a copa, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, está 3602. 3602, a guarda de condenação para Porto, seguro, altímetro 1013. Ok, 1013. CD733, está no hotel para a corrida cabotiva, está no hotel para a operação. Ciente, mantém a posição. Mantendo. São nós, 2-2. Usado táxi, aguarde para ingresso, Índia Mike Alpha. Zulu Alfa Bravo, estabilizado final 1-7, tem fixo. Ciente, autorizado pouso na 1-7, 1-0 graus, 1-2 nós, Papa Tango Zulu Alfa Bravo. Alfa Bravo, ciente, livre pouso 1-7. SAB 2733, autorizado a linha e manter. 2733, a linha e manter. Webjet 6726, no solo 1-3, libera a direita, solo 1-2-1-9. 9 direito, 67, 2000, boa. Mantenha a posição. Chamarei. Sobre o objeto 672000, livrou para o táxi. 672000, prossiga via Alfa, reporte para ingressar na Kilo. Alfa, reporte para ingressar na Kilo, 672000. Está alinhado, pronto para correr de cobertura. Firme. O Força Aérea D733 está alinhado, pronto para a corrida com abortiva. Autorizado, corrida com abortiva e ao término, libere a direita. 120 graus, 09 nós. Força Aérea 2713. Firme, D733, livre corrida com abortiva. 888. Camarada 26. Está no pátio principal, 6726. Quilo, vai ingressar, passará para ingresso pátio principal, 6726. ILS X-Way sem glide, cabeceira deslocada, 1200 metros. Está assim, descendo para o 050, o 3296. Possibilidade da execução do RNAV, o 3296. 8888. Uma mira de externo, baixo, verificado. Gente, avistado, aguarde pista livre. Agora autorização para pouso, voo no 888. Força Aérea 2733, liberou a pista, chame na Delta para o cruzamento. Para na Delta, 2733. Gol no 888, cheque o trem, autorizado por 100 graus, 12 nós. Foi verificado, novamente, gol no 888, de repórter. O 983 da Gol para o tanque, que é o B147, 4 horas, Altena Galeão. O Gol no 983 autorizado via Índia e Alfa, antes da Taxiway Delta, chame 118.6 para decolar. Autorizado o tanque via Índia, Alfa, antes da Delta, 18.6, Gol no 983. Confirme quantos metros de pista praticáveis? 1200 metros iniciais. Obrigado. Homens e máquinas nesse trecho. Posição. São 3602, copia. São para 43602. São 3602, autorizado para Porto Seguro, nível 300, pela rota Peruísque 50. Decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 1119 decimal 35, torre 1186, o transponder 5405. Sente autorizado, porto seguro, nível 300, subida da EL, transição de NER, curva direita, após decolar está 1-0, já feliz 5-0, controle 1935, torre 186 e transponder 5405, TAM 3602. Correto, chame para acionamento 3602. Camarada. VIP 5490 está pronto para cópia. 7. 700 da Gol passando à sua frente, pousando 9-0. Observe o estado de turbulência, a seu critério. É, autorizado a decolar, 190 graus, 11 nós. Alinhar e manter. Autorizado a presente boa posição e tap. Autorizado de desvio, então 3896. Afirmativo, obrigado. 3896 descendo para o 05. 1888 no solo aos 20. Libera a direita, solo 1219. Direita 219, 1888. Salvador, Gol 983, na Alfa Taquilo. Na Delta. Ingresse e mantenha taxi Delta. Ingresse e mantenha Delta 1983. Olá, do Mike Alfa. Aos 20, curva à esquerda. Saída Conde, chame o controle em 119 decimal 35, Papatango Índia, Mike Alfa. Mike Alfa. Alfa, reportar para ingressar no taxi 100 kg, Gol 1888. Toco na esquerda, saída Conde. India Mike Alpha. Decolou, curva na esquerda, saída Conde. Gente, o India Mike Alpha, acione o código 0263. Agora acionado 0263. Na Delta, 1983. Confirme. 3 está pronto aqui na Delta. Ciente, mantenha a posição, previsão para decolagem 5 minutos. O Gol 1983. Ciente, 83. Força Aérea 2733. Liberando a pista, os 22. Mantenha a posição ao liberar, dando passagem ao Boeing na sua esquerda. 733, dobrou a pista, mantém a posição, fica passando a gente. Quer que o Delta prossiga? Zero três a bordo, reporte Itapuã. Solo Salvador, tá 3602, para pushback acionamento, está na posição 03. Autorizado, reporte para o táxi 3602. Autorizado, chamada táxi 3602. Gol 983, autorizado, linha mantém. Linha mantém, Gol 983. Trip 5490, pronto para cópia. Movimento autorizado 2000, livre LS, procedimento ILS X-Ray, sem glide, 1013, 1200 metros deslocado. Taxi descendo para 2000, repórter afastando Sierra Vista 366, plano 3896. Parte principal, Gol 282. VIP 5490, copia. Só confirmando, portanto, 3896, está autorizado o RNAV, cabeceira 10, não é isso? RNAV, pista 10, solicitando pro do Serra Vitor 366, 2500 pés. Para 2500 pés, então, na 3896. O 51, corrijo, 5413, 5413. Teste atualizado, nível 180 para Petrolina. Aceito em 0-1-0 com curva esquerda após saída mão, transmissão alba, 1935 é o controle, 186 é o torre, 5493, nosso próximo nome, equipe 5490. Correto, chame para acionamento 5490. Chama para acionamento. 93, decolou 26, chama o controle. Controle, bom dia, Gol 93. Bom dia. 93. 983, vigilância, submantenha 380. É, confirma, é 38 ou 36? Sofera 2733, Ana Delta para cruzamento. Autorizado o cruzamento até o pátio militar. Força aérea 2733. 2733, autorizado o cruzamento. Ok, então, 36, Gol 983. Gol no 888, livre táxi, portão 7. Livre para o gate 7, Gol no 888. Livre a pista para o partido de táxi. Ciente, frequência livre estacional. Solo tá 3602 para o táxi, 149 a bordo, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alterna com fim. Autorizado. Havia sido 380. Submantém nível de voo 380 na autorização. Ah, tá ok. Não, é que o cotejado foi 36 e o solo lá em Salvador não informou. Mas tudo bem. 380 final, Gol 1983. Caso haja alguma necessidade de manter um nível inferior, o senhor coordena com o centro mais à frente? Não, não, beleza. Pode ser o 38 mesmo. Hoje tem performance. Obrigado. É que o cotejado realmente foi o 36. Ok, sente. Muito obrigado. Sano Serra, Vitor 366, 3896. 3896, torre 1186. 3896, daqui a pouco. Salvador, bom dia, o Tan 3896, passou o Tan 36B na Centro. Sim, o Tan 3896, reposte passando Serra Vito 372. Reposta lá no 372, o Tan 3896. TP5490 estacionado para o táxi, temos 57 a bordo, 4 horas e 40, alternando Aracaju. TP5490, táxi via Alfa, corrijo, via Juliette Alfa antes da Delta 1186. Juliette Alfa antes da Delta 186, 5490. Voo 1983, chame Recife em 1288 ao término 3325. Recife 1288-3325, voo 1983, bom dia. Primária 1288 ao término 3325, ao contrário. 288-2325, é isso? Não, 1-3-3-2-5. 288-3325. Então 3896, chame a torre. Firme? O senhor não havia chamado a torre. Desculpa, senhor, o senhor 3896, você escuta. Autorizado o pouso, cabeceira deslocada, 1-0-0 metros, 1-2-0-0 metros, vento 090 graus, 1-2-9. Sim, o TAN 3896, ele pôs cabeceira no zero, desculpa aí. TAN 3602, autorizado a linha e manter. E alinhar a manter, então é 3602. Agora 12 meses. Gente, Mike, acudado, a resposta que estou a sua. Passarei, acudado. 3896, no solo 32, libera direita, solo 1219. 19, então 3896, até daqui a pouco, e desculpa não ter chamado, estava esquecido aqui. Né? Ciente. É... Salva, Mercedes 2000, pode confirmar, a interdição é de 1000 ou 1200 metros? Um no 1200 metros. Sim, obrigado. Salvador, muito bom dia, o TAN 3896, livrou, vai ingressar agora na Alfa, na sua escuta. 3896, prossiga via Alfa e mantenha a posição antes daquilo. Afirmativo, Alfa mantém antes daquilo, TAN 3896. 602. Autorizado a alinhar e manter, Felipe, 5490. TAN 3602, decolou o 35, chama o controle. Controle 1935, obrigado, bom dia, 3602. Bom dia. Controle, bom dia, o TAN 3602 na Dael Diné. 3602, bom dia, contato radar, sou o prêmio 300, perfil Dael Diné. 300 da El Dinero, 3602. Mantenha. Mantenha a posição. Mantenha. 3896, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 6. Corrijo, para o portão 8. Pode prosseguir via Alfa e Juliette para o 8. Alfa, Juliette para o 8, TAN 3896. Oi, o Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta, autorizado a aproximação direta para o pátio de número 4. Chame na final, vento 130 graus, 14 nós. Aparei na final, Mike Eco Delta. TAN 3602, decolou os 36, chama o controle. Vai cruzar o 040, pode ir direto de Nero, TAN 3602. Tá, 02. Mercedes 26, pronto, cópia. Pronto, cópia, Mercedes 26. Autorizado, Salvador Recife, nível 330, aerovia Peru 58. Na coluna no 0, curva esquerda, subida Pulga, transição Aracaju. Código 5411, frequência do controle em 119.35, torre 118.6. Cruzeiro 330, por isso 58, decola capsulando 0, curva esquerda na subida Fuca, transição Aracaju, 5411 no transponder, 1935 controle, torre 118.62, objeto MC 26, portão 2, como era pronto. Ele correto, sempre pronto, portão 2, web. Alinhado e pronto, Tripp, ó. Autorizado decolar, pista 10, 130 graus, 09 nós, Tripp 5490. Ok, ciente, iniciando. Começo Luiz, que prossiga o controle.